começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos do Brasil inteiro, que prestigia a boa música sertaneja. Estamos chegando mais uma vez com muita alegria, muito astral. Eu estou muito feliz porque nós estamos mais uma vez juntos e misturados aqui no nosso mundo sertanejo. Música, alegria, muita energia positiva, muito astral, muitos alôs para todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro, aqui no Mundo Sertanejo. Quem canta bonito abrindo o programa, eles, Jorge Mateus, logo eu. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Ei, ei, ei, ei. Te vi e já te quis. Vivi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Como eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver. Com você, que nem pensava, não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Muito bem, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Um abraço, meu amigo Fábio Gonçalves. Ele mora em Águas Lindas, Goiás, em torno de Brasília, né? E disse que não perde o programa, interagindo comigo no Facebook. É meu amigo Johnson Lima, em Goiânia também. Ouve o nosso programa em Goiânia. Um abraço, Johnson Lima. É, minha amiga Creuza Duarte, em Colniza, Mato Grosso. Ô, Creuza, obrigado pelo carinho no Facebook, viu? Ela disse que adora ouvir Mundo Sertanejo aí em Colniza. Um abraço a todos os nossos amigos aí de Colniza, onde nós temos audiência fantástica aí no nosso Mundo Sertanejo. A minha amiga Edinalva Raila, em São João do Paraíso. Edinalva, obrigado também pelo carinho de sempre comigo lá no Facebook, viu? Em São João do Paraíso, nós temos a Paraíso FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, o Valmiro Gomes, a Nilza, todos da equipe, minha querida Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Marlene, a todos vocês, a Nath Pereira, a Liliane Souza, Lidiane Souza, né? Enfim, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais. A Paraíso FM exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos de música. Quem canta bonito para minha querida Janine Gomes, para Isa Torres, para Márcia Farias, para Patrícia Maiara, a Doralice, o Quinca, a Toinha, todos vocês amigos dessa linda cidade também de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, onde nós temos a Tropical FM. A Janine pediu e a gente toca aqui no Mundo Sertanejo. Jadson, jeitinho carinhoso. Como esquecer o beijo que você me deu? Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem checando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer um beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem checando, trazendo o seu corpo só pra mim. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Voltando a São João do Paraíso, a minha mais nova amiga no Facebook e ouvinte do nosso programa, também em São João do Paraíso, Minas Gerais, é a Tiva Silva. Ela disse que não perde o programa. Mandou uma mensagem linda, elogiando a minha voz, as minhas músicas. Oh, obrigado, Tiva. Um beijo para você, tá? Todos os nossos amigos aí de São João do Paraíso, tá bom? É, os amigos da Rádio Interativa FM em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Um abraço ao nosso diretor, o Jota Santos, o operador de áudio, o Wesley Dalabeta, e a nossa secretária Lia Pereira. E claro, todos os nossos amigos que compõem a equipe aí da Rádio Interativa FM de Ipiranga do Norte, no Estadão do Mato Grosso. Valeu, Jota Santos, todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Um abraço também aos nossos amigos da FM da Paz, em Viçosa, no Rio Grande do Norte, exibindo o nosso programa. A todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? FM da Paz, em Viçosa, Estadão do Rio Grande do Norte, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Luiz Gustavo,

tantos e tantos amigos ouvintes. Nós temos no, em Guarapari, em todo o estado do Espírito Santo, ouvintes da Rádio Sim AM, que exibe nosso programa. Um abraço, muito obrigado a todos vocês da equipe da Rádio Sim AM. Valeu, Raimundo Alves, cabra danado. E olha só, o Mundo Sertanejo hoje recebe mais uma vez este amigo cantor, que há algum tempo não vem a Brasília, mas ele está passando por aqui agora e não deixou de nos visitar aqui no Mundo Sertanejo. Ele é lá do estado de Goiás, da cidade de Carmo Pires, de Pires do Rio, né? E eu estou falando do meu amigo Carmo Pires, o cantor Kimberley, cantor, compositor, mais uma vez aqui no nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Kimberley, seja bem-vindo! Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. É uma grande satisfação voltar aqui, encontrar você, os nossos amigos aqui, poder falar para esse mundão de Deus, levando assim a melhor mensagem de carinho, de amor, de gratidão a toda essa gente bonita que ouve o teu programa. Ei, que beleza, rapaz, você tá inspirado, falou bonito, hein? Tá parecendo voz de locutor de rodeio. Eu só não sou bonito, mas falo bonito. Ah, muito bem, com certeza. Você não só fala bonito, como também canta bonito, né? É, e é por isso que nós vamos tocar agora essa música, que a gente tocou muito aqui em nossa programação. Aliás, uma homenagem lindíssima que você fez à mineirinha que o Brasil ama, a nossa querida cantora Paula Fernandes, não é isso? É uma inspiração, uma admiração. Eu aprendi a elogiar as pessoas que eu admiro, e de coração eu fiz essa homenagem, uma repercussão muito grande. Sim, inclusive lá no YouTube. Essa música já tem mais de 10 mil acessos. Olha só, parabéns, meu amigo. Então vamos cantar? Vamos lá. Kimberley canta no Mundo Sertanejo, Anjo Mineiro. As portas do céu se abriram e um anjo apareceu. Desceu em Minas Gerais, sete lagoas escolheu para ser o seu reduto, novo lar que Deus lhe deu. E chegou cheio de graça, encantando sua gente. Um gênio se revelou, e ainda inocente, acalentava um sonho tão distante, tão presente. Com jeitinho de menina e um sorriso encantador, mantendo a simplicidade tão rica do interior, enfrentou tantas barreiras, venceu porque acreditou. Sim, dos teus olhos saem cachoeiras, sete lagoas, mel e brincadeira, espumas, ondas, águas do teu mar. Ela é. Por ter vindo com essa voz tão diferente, que o mundo está aplaudindo, e onde quer que tu andes, multidões vão te seguindo. Paula Fernandes, te admiro de paixão, pra expressar meus sentimentos, lhe dedico essa canção, com essas simples palavras, mas que vêm do coração. Paula Fernandes, dom divino verdadeiro, tua luz iluminou a tua terra primeiro, por isso te elegemos nosso anjo mineiro. Muito bem, aí ouvimos. Kimberley cantou Anjo Mineiro. Kimberley, que inspiração divina, hein? É, nós todos somos divinos, né? Não só a nossa vida, como tudo que nós fazemos nesse mundo vem de inspiração divina. Sim. Você é dotado de um dom de compor, de cantar, de fazer programa de rádio, de fazer jornalismo, entendeu? Então todos nós temos aquela dona de casa que está ali nos ouvindo, entendeu? Ela tem aptidões e dons divinos, né? É de mãe, de esposa, de dona de casa. E se você pegar uma pessoa que está na rua ali fazendo um trabalho de faxina, ele tem um dom divino para fazer aquilo. Todos nós somos inspirações divina. Falei mais bonito agora, né? Falou mais bonito ainda. Ô Kimberley, você fez essa canção pra Paula Fernandes, por quê? É, você é um fã de carteirinha da Paula Fernandes. É, primeiramente eu sou fã da mulher, né? Da mulher profissional, da mulher que destaca e das mulheres de uma forma geral, porque eu tenho uma grande luz que veio da minha mãe. Sim. Que foi o pai e mãe praticamente pra gente, meu pai, mas a minha mãe era que era a pessoa que dava mais apoio. Uhum. Então eu tive uma figura feminina mais forte na minha vida, vindo da minha mãe. Então eu admiro muito a mulher, e a Paula é algo especial, porque a origem da minha família também é de Minas, né, da região dela. Uhum. E quando eu conheci, eu tive essa inspiração e eu resumi a vida dela nessa canção. Aí, falou bonito, Kimberley. Parabéns. Olha, vamos mandar um abraço aqui para nossa querida Cleidiane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, no Estadão de Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Tribuna FM. Um abraço, meu amigo Fábio Vieira, a sua secretária, os seus locutores, as recepcionistas, todos vocês amigos da Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre, o nosso abraço carinhoso. Ô, Cleidiane, Cristina, obrigado pelo carinho no Facebook, viu, sempre interagindo comigo. Obrigado por ouvir o nosso programa e gostar do nosso programa, das músicas que a gente toca aqui, inclusive das minhas, viu? Beijo pra você. A nossa querida Francisca Eli Lopes. Um beijo para Francisca Eli Lopes, em Viçosa, no Rio Grande do Norte. Um beijo, ela estava interagindo comigo sempre no Facebook e disse que não perde o programa. Ela ouve o nosso programa aí pela rádio de Viçosa, né? Um abraço a todos vocês aí da rádio que exibe nosso programa aí em Viçosa, no Rio Grande do Norte. Deixa eu pegar o nome da rádio aqui, né? Espera aí um minutinho, por favor, Kimberley, meu amigo Kimberley. Ah, tá aqui, ó. FM da Paz, em Viçosa, Rio Grande do Norte. E a nossa querida amiga Francisca Eli Lopes ouve nosso programa aí pela rádio FM da Paz, em Viçosa, no Estadão do Rio Grande do Norte. Ô, Kimberley, vamos cantar mais uma canção. Essa música sua, Rico Pobre, que a gente tocou muito aqui também, é uma música mais animada, mais dançante, né? Mais jovem aí, vamos dizer, né? Exato, que canta, mais conta dançante, a história, né? do cara que era rico, ficou pobre e ficou rico de novo. Ficou rico de novo. Vamos, né? Lá então, vamos lá. Canta, Kimberley. Quero ver todo mundo se embalando nesse arrocha. Era pobre, fiquei rico, conheci a mordomia. Por cima da carne seca, a vida pra mim sorria. Só andava de carrão, comprei até avião e toda mulher me queria. Fiquei cheio de amigos, era festa todo dia. Parentes aparecendo que sequer eu conhecia. Até me apareceu mulheres de todo lado dizendo que o filho é meu. Mas o que é bom dura pouco, vejam só o que aconteceu. Minha grana acabou, tudo desapareceu. Agora estou sozinho, pois fiquei pobre de novo e todo mundo me esqueceu. Era pobre, fiquei rico, conheci a mordomia. Por cima da carne seca, a vida pra mim sorria. Só andava de carrão, comprei até avião e toda mulher me queria. Fiquei cheio de amigos, era festa todo dia. Parentes aparecendo que sequer eu conhecia. Até me apareceu mulheres de todo lado dizendo que o filho é meu. Mas o que é bom dura pouco, vejam só o que aconteceu. Minha grana acabou, tudo desapareceu. Agora estou sozinho, pois fiquei pobre de novo e todo mundo me esqueceu. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Hoje recebendo Kimberley, que canta bonito, compõe muito bem. Parabéns, viu? Kimberley. Eu já fiz essa pergunta em outros programas para você, mas o que te leva a ter essa inspiração divina lá a fazer? O ambiente em que você vive em Pires do Rio, você mora numa ilha, numa fazenda, que é uma ilha, né? Então ali você convive muito com a natureza, o cântico dos pássaros, então isso te traz muita inspiração, com certeza. Além de ser um cabra danado, apaixonado, né? Eu acho que eu não tenho muita explicação para isso não, viu? Porque na maioria das vezes eu componho dirigindo na estrada. Sim. Estou dirigindo e começo a cantar. Mas eu também componho dirigindo, inclusive meu último sucesso agora, último não, mais recente. É, exatamente. Quero você para mim, Deus quiser. Eu compus dirigindo, é muito legal. A maioria das vezes é assim, mas às vezes também é montado um cavalo, assim, lidando com gado. Campeando, até pescando. Campeando, né? O gado. Até pescando. Então a inspiração vem, às vezes eu sonho com uma música e acordo de manhã, já com a música na cabeça, ela já vem feita. Ou seja, eu acho que eu sou apenas um canal por onde Deus manda essas letras para beneficiar o mundo, né? É iluminado. Essa música, Colorado Dream, é a composição sua também? Também. Vamos ouvir? Vamos lá. Canta Kimberley no Mundo Sertanejo, Colorado Dream. Essa é a história de um cowboy americano que acreditava em um mundo encantado. Sonhava ser um campeão de rodeio e ter um rancho no estado do Colorado. Índia morena, descendente dos Apaches, por quem ele era apaixonado. Sonhava ser um campeão de rodeio, casar com ela e ser feliz no Colorado. Cantava viva a liberdade, América abençoada. Cantava viva a liberdade, América abençoada. Manhã de primavera, deixou, na esperança de voltar com a vitória e para os braços do seu grande amor. Foi enfrentando os perigos dessa vida que em pouco tempo seu nome ia crescendo, viajando de rodeio em rodeio, o seu país ele ia conhecendo, cantando viva a liberdade, América abençoada, cantando viva a liberdade, América abençoada. Mas o destino cruel e traiçoeiro mudou os planos que ele tinha traçado. Foi concorrendo numa final em Las Vegas, caiu do touro e por ele foi pisado. Assustada a plateia silenciou ao ver seu corpo no chão paralisado. Dali a pouco o locutor anunciava que o coração do cowboy tinha parado. Adeus galera de rodeio, adeus sonho do Colorado, o seu país inteiro chorou ao saber do seu triste fim. Adeus galera de rodeio, por da Colorado Dream. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Ouvimos aí com nosso amigo Kimberley cantando bonito, Colorado Dream. Esse título é meio um tanto quanto assim diferente, né? Como é americano, né? Americano. Colorado Dream, ou seja, o sonho do Colorado. Conta a história, né? Como viu aí, de um cowboy do Colorado. E, enfim, falando do cowboy americano. Oh, maravilha! Um beijo para minha querida Ediane Fernandes e a sua irmã linda lá do Facebook também, que ela estava elogiando a irmãzinha. Aí eu estou rendendo aqui os elogios, né? Ediane Fernandes, um beijo para você, para sua irmã, para o seu tio, nosso amigo Paulo Artagma, todos vocês aí de Fortaleza, dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Um abraço, viu? Muito obrigado, viu? Vanderlei, ou Kimberley, meu amigo Kimberley, para contratar o seu show, eu sei que é um show bacana, você canta modão, canta música dançante, aí para o Brasil inteiro, nossos contratantes que queiram realmente levar o show do Kimberley aí para a sua cidade, para cantar bonito, alegrar esse povão querido aí da sua cidade. Atenção, contratante, você anote direitinho, para contratar Kimberley, como é que os nossos contratantes têm que fazer? Qual número que pode ligar? E-mail, site, Facebook? Fica à vontade, meu amigo. Eu tenho todos os endereços lá nas páginas da internet. Tem o Facebook, né? Que é Kimberley Pires, @hotmail.com.br. E tem também o site, né? O oficial. E tem um telefone também de Goiás, 064-9983-4040. 064-9983-4040. Aí você tenta, se você não conseguir, você tenta de novo. Aí dá, se você cansar, você senta e tenta de novo e liga 4040 que dá. Dá sim, olha, é assim, ó. DDD é o 64. Exatamente. E o telefone é assim, ó. 9983-4040. 9983-4040. Bom também. E lembrando que lá no site é só digitar Kimberley Pires, né? É. Kimberley Pires, arroba... hotmail.com. O e-mail, né? É. Kimberley Pires com K. É, com Kimberley, K. Kimberley, K-I. Kimberley Pires, @hotmail.com. E o site é o www.kimberleypires.com. Kimberley.com.br. E Kimberley com Y no final. Kimberley com Y no final. Com Y. Né? Fácil demais. Meu amigo, muito obrigado por ter passado aqui por Brasília, em especial aqui no nosso mundo sertanejo, viu? Volte mais vezes e fique aí o microfone à sua disposição para as considerações finais com os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Quero mandar uma mensagem para todas as pessoas que nesse momento acabou de nos ouvir, que é o seguinte: a nossa vida é feita de sonhos. Se você deixou algum sonho seu adormecido, acorde ele, que vai te dar um grande impulso para a sua vida. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Aí, palavras sábias desse cantor, compositor, ser humano magnífico, Kimberley Pires. Meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Amém. Mas antes de sair, você vai cantar Riquezas do Meu Brasil. Fazer uma viagem comigo? Fica à vontade. Vamos começar lá no Iapoque, no Chuí, no Rio Grande do Sul, e vamos visitar todos os estados, falando de cada característica, cada coisa de cada estado. Maravilha! Canta, Kimberley, no mundo sertanejo, Riquezas do Meu Brasil. Sucesso, meu amigo! Volte mais vezes. Fiz uma linda viagem pra conhecer meu país. Do Iapoque ao Chuí, eu vi um povo feliz. Conheci as tradições e as belezas naturais. Fiquei muito encantado, essa terra é demais. No Rio Grande do Sul, conheci o chimarrão. Lá em Santa Catarina, passei um lindo verão. No estado do Paraná, eu vi o que é terra boa. De lá fui para São Paulo ver a terra da garoa. Na linda Minas Gerais, vi um povo hospitaleiro. Conheci o carnaval lá do Rio de Janeiro. E no Espírito Santo vi o mais lindo relevo. De lá fui a Pernambuco pra ver a festa do frevo. Fui conferir na Bahia o que a baiana tem. Nas tardes de Itapuã eu conheci o meu bem. No sol lá do Ceará eu vi muito mais esplendor. Conheci na Paraíba mulher macho, sim senhor. No Rio Grande do Norte conheci a vaquejada. Nas terras das Alagoas, a mais linda enseada. As festas lá de Sergipe muita alegria me deu. Fui até o Piauí ver onde meu boi morreu. Passei pelo Tocantins, conheci o Jalapão. Fui conhecer os lençóis e as dunas do Maranhão. No estado do Pará eu aumentei a minha fé, assistindo a procissão do Círio de Nazaré. Mato Grosso do Sul, conheci os pantanais. E no velho Mato Grosso, costumes tradicionais. Vi o ouro de Rondônia e no Acre os seringais. E no grande Amazonas, as florestas tropicais. Vi os picos de Roraima, minérios do Amapá. Em Fernando